perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço. Migalhas tupidas do teu pão, raspas e restos me interessam. Pequenas poções de ilusão, mentiras sinceras me interessam. Vocês, eu tô pedindo a tua mão, me leve pra qualquer lado. Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Teu corpo com amor ou não, raspos e restos me interessam. Me ame como a um irmão, é. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam, Fernando. Caetano Veloso.